Esconderijo. Você que está nos ouvindo, estamos de volta com mais um Esconderijo do Altíssimo Escondecast. Escondecast, você já sabe, é o podcast do Esconderijo do Altíssimo. Este é o nosso segundo programa e nós vamos sempre estar fazendo assim, um programa falando da palavra, dando algum estudo, um debate, outro programa sobre música. Nesse segundo programa nós vamos falar de música, mas como não poderia deixar de ser em todos os nossos programas, nós devemos começar sempre, sempre, sempre com uma oração. Então vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe e você possa curtir bastante o Escondecast, o Esconderijo do Altíssimo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, maravilhoso, eterno e verdadeiro, Pai de amor, de bondade, Deus de glória e poder, eu te agradeço, Senhor, por estar mais uma vez, Senhor, tendo a oportunidade de estar fazendo esse programa, de estar fazendo esse trabalho que Tu colocou nas minhas mãos. E eu Te peço agora, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me graça e dá uma bênção especial, Senhor, para cada um que estiver ouvindo esse programa, Senhor. Que esse programa possa ser edificante para as pessoas. Que esse programa possa ser algo que venha trabalhar nas suas vidas, nas suas mentes. E que aqueles que ainda não Te conhecem e não tomaram uma decisão por Ti, possam, quem sabe, tomar uma decisão e resolver servir esse Deus maravilhoso que nós aprendemos a servir. É o que eu Te peço e já Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Estamos com o Escondecast, o programa, o podcast do Esconderijo do Altíssimo. Neste segundo podcast, neste segundo Escondecast, nós vamos falar de uma banda cristã que eu curto muito, né? Que é o Supertones. Tá? O Supertones é uma banda de ska, né? Com influências de vários gêneros. E você vai conhecer um pouquinho do trabalho deles, que vale a pena, é bem legal, tá? E é dessa banda que nós vamos estar falando no programa de hoje, tá? Pra vocês terem uma ideia, vou contar um pouquinho aqui da história do Supertones rapidamente. A banda, ela foi formada originalmente, né? O nome original é The Orange County Supertones, tá? Ela foi formada em 95, no condado de Orange, no estado da Califórnia. E ela ficou conhecida como The OTOC, né, Supertones, ou apenas Supertones. Ela tem influências de punk, rap, metal, hardcore, um monte de coisa. E ela optou pelo estilo do ska, tá? Com pinceladas influências dos outros gêneros. E ela tem uma levada única, uma que caracteriza bastante o estilo da banda. Supertones, na verdade, é uma continuação de outra banda chamada Save, que foi formada pelo Matt Morginsky, Jason Carson e Tony Terusa. Tá? No final da década de 90, os Supertones atingiram grande popularidade na cena cristã, chegando a vender 250 mil discos nos dois primeiros anos. O segundo álbum deles, Supertones Strike Back, que é de 97, obteve grande sucesso e chegou ao top 100 da Billboard. Aos poucos a banda foi ganhando uma sonoridade mais pesada, né? E os álbuns seguintes, Shades of Sun e Loud and Clear, também chegaram ao top 200 da Billboard. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na sequência você vai ficar com 4 músicas do Super Tom. Esconderijo. Estamos apresentando Escondcast, o podcast do Esconderijo do Altíssimo. Na prima banca do Côndoro Varanas, você encontra jornais, revistas Bombonier, cartões telefônicos, chips para celular e internet banda larga da melhor qualidade de altíssima velocidade. Tudo isso com aquele atendimento amigo que você merece. Prima Banca, Avenida General Carlos Cavalcante, número 707, Loja 1. Que tal ouvir uma rádio diferente, com programação variada? Tudo da melhor qualidade e a melhor tecnologia. Essa rádio existe. RadioCulturaWeb.com.br. Rádio Cultura Web é a sua rádio na internet. Para ouvir, basta acessar www.radioculturaweb.com.br. Estamos apresentando Escondcast, o podcast do Esconderijo do Altíssimo. Com o Escondcast, o podcast do Esconderijo do Altíssimo. Nesse segundo bloco, nós vamos ficar com 4 sons dos Supertones. Apenas para completar mais algumas informações, a banda ela acabou em 2005, mas em 2008 foi lançada ainda uma coletânea oficial, né? The Ultimate Collection, com vários sucessos do grupo. Em fevereiro de 2008, o guitarrista Ethan Lucky juntou-se à banda cristã Reliant K. Agora nós vamos ficar com 4 músicas nesse bloco, 4 músicas que nós extraímos dos 2 primeiros discos, tá? Do Supertones. Então as músicas que nós vamos tocar, 2 do primeiro disco, que é o The Adventures of the OG Supertones, que é Unknown Found. E do Supertones Strike Back, que é o segundo disco, Perseverance of the Saints e Little Man. Então você fica agora com essas músicas para curtir aí o trabalho do Supertones. Thank you. out but when I cry I fail every time I fell I fell into a well of nails straight into the cross of Jesus straight into the wrist of Jesus and now it's 1996 the heart of you to be a godly man see the more I speak the words the less they understand you gotta know about Jesus Throw it sound of a little man. Oh, let my front fall down. I'm a little man. Oh, let my front fall down. I'm a little man. Oh, let my front fall down. I'm a little man. Estamos apresentando Escondcast, o podcast do esconderijo do Altíssimo. Estamos na prima banca do Côndoro Varanas. Você encontra jornais, revistas Bombonier, cartões telefônicos, chips para celular e internet banda larga da melhor qualidade de altíssima velocidade. Tudo isso com aquele atendimento amigo que você merece. Prima Banca, Avenida General Carlos Cavalcante, número 707, Loja 1. Que tal ouvir uma rádio diferente, com programação variada? Tudo da melhor qualidade e a melhor tecnologia. Essa rádio existe. radioculturaweb.com.br. Rádio Cultura Web é a sua rádio na internet. Para ouvir, basta acessar www.radioculturaweb.com.br. Estamos apresentando Escondcast, o podcast do esconderijo do Altíssimo. Estamos de volta com o Escondcast, o podcast do Esconderijo do Altíssimo. Hoje o especial Super Tones. Vamos falar mais um pouco aqui da banda. Quem fez parte do Super Tones, né? Muitas pessoas já fizeram parte dessa banda. Eu vou passar aqui rapidamente uma lista dos integrantes do Super Tones. Então vamos lá, ó. Matt Morginsky foi vocalista de 1995 a 2005. Portanto, ele é o cara que ficou todo, né, o tempo de existência, os 10 anos de existência da banda, ele esteve ali. Teve o Daniel Spencer no trombone, ele ficou de 97 até 2005. Ethan Luck na guitarra, ficou de 2000 a 2005. O John Wilson na bateria, de 2002 até 2005. O Brad Barker no trompete, de 2004 até 2005. O Tony Terusa no baixo, de 95 até 2002. O Kevin Chain na guitarra, de 95 a 97. O Brian Johnson também na guitarra, no ano 99. O Dave Chevalier no saxofone, de 96 a 98. Jason Carson na bateria, de 95 a 2000. Darren Mettler no trompete, de 95 a 2004. E Adam Ferry na bateria, de 2000 até 2001. Então esses foram os integrantes, né, a galera que fez parte do Super Tones. Na sequência agora, nós vamos escutar mais quatro músicas do Super Tones, respectivamente do terceiro e do quarto álbum da banda. As músicas que nós vamos estar escutando agora na sequência são as seguintes. Nós vamos escutar Old Friend e Health and Wealth do Chase the Sun, que é o terceiro disco, e Escape from Reason e 2020 do Loud and Clear, que é o quarto disco da banda. Então você fica agora com mais algumas canções aí do The OC Super Tones. I feel my heart begin to change. I feel my heart begin to change. We'll be right back. Do I know somebody? Tell me. I've been running from you for so long. Please help me, Lord, find my direction. I just can't do it on my own. You lift me up, you rescue me. It's good to be with you, old friend. You lift me up, you rescue me. It's good to be with you, old friend. Choose me, Lord, I'm a poor reflection. Why use me to make yourself known? You lift me up, you rescue me. It's good to be with you, old friend. You lift me up, rescue me. The cross you bore on Calvary, you lift me up, you rescue me. It's good to be with you, old friend. God's there pushing every day. We don't know anybody who lives that way. Oh no, no, no, no. There, the church grows stronger under politics and chains and whips. Can't explain how to slip back through their grill. Oh no, no, no. Go about persecution and the policy of Mao Zedong. Have that wealth we have ourselves, and let the planet. travel in. Our social fabric is battle, we'll play with pulling string. Philosophers, politicians, over school teachers, give a life or death, never sitting over bitches. What happened to our voice? What happened to our influence? Tell me who will listen to an educated congregants. Then why should they, when all we have to say is our mistaken doctrine, you catch phrases. This is amazing, that's the world we'll take it seriously. We talk big, but then we're sitting at your feet. I believe in the comedy of our hypocrisy, unaware of superficial philosophy. So we gotta work what we're doing with the team. We represent Christ plus Christianity. Throw off the ground sound, he's just taking mine higher. I pound the ground, burn it down like fire. Still on the first tap, you escape reason, we escape wrath. Throw off the ground sound, he's just taking mine higher. I pound the ground, burn it down like fire. Still on the first tap, you escape reason, we escape wrath. All kind of doctors are a dollar for the pig and get her in the whole human race. Does it disagree with him? Truth is what I speak. We're having it, or you were having it. But it's a matter of ways. He's gotta sell himself. He can strike and stand even in the big of help. You fucking yes, see that? You say you don't believe that of opinion, yes, it's zero. That is simply that. Come on, yeah. I am old, so that's how it goes. That's just the way of things. God is not oppressed, disagree, won't change anything. We almost make for mercy. Surely gotta show it. There's a reason for our hope. You ask me how I know it. God said it. Sound, he just take the mind higher. I pound the ground, burn it down like fire. Still on the first tap, you escape reason, we escape wrath. Go on the ground, sound, he just take the mind higher. I pound the ground, burn it down like fire. Still on the first tap, you escape reason, we escape wrath. Take a man higher. I found the ground, burn it down like fire. Still on the first half, you escape reason, we escape wrath. Go on the ground, sound, hit the take a man higher. I found the ground, burn it down like fire. Still on the first half, you escape reason, we escape wrath. I feel so introspective tonight. Thinking ahead about my final hindsight. I make every moment count. How much did I sit about? Doing nothing, could I know to you too? And what will I say when I'm faced with his glory? The saints and the angels, as I tell my story, will the works I've accomplished be worthy of heaven? What will I think looking back? What was gold and what was lost? What was gained and what was lost? What will stay? What was fleeting? And what will I change while my heart's still beating? So many thoughts fill up my mind. Look inside the word and I can't find the promise of another day. Or how much longer I will stay. No one really knows how long they have. What will I say when I'm faced with his glory? The saints and the angels, as I tell my story, will the works I've accomplished be worthy of heaven? What will I think looking back? What was gold? What fist with his glory. The saints and the angels, as I tell my story, will the works I've accomplished be worthy of heaven? What will I thank looking back? What was gold? What was lost? What was gained? What was lost? What will stay? What was greedy? And what will I change while my heart's still beating? Estamos apresentando Escondcast, o podcast do esconderijo do Altíssimo. Na prima banca do Côndoro Varanas, você encontra jornais, revistas Bombonier, cartões telefônicos, chips para celular e internet banda larga da melhor qualidade de altíssima velocidade. Tudo isso com aquele atendimento amigo que você merece. Prima Banca, Avenida General Carlos Cavalcante, número 707, Loja 1. Que tal ouvir uma rádio diferente, com programação variada? Tudo da melhor qualidade e a melhor tecnologia. Essa rádio existe. RadioCulturaWeb.com.br. Rádio Cultura Web é a sua rádio na internet. Para ouvir, basta acessar www.radioculturaweb.com.br. Estamos apresentando Escondcast, o podcast do esconderijo do Altíssimo. Escondcast, o podcast do Esconderijo do Altíssimo. Hoje um especial sobre a banda californiana The Supertones. Nesse último bloco de música, nós vamos escutar mais quatro músicas do Supertones. Antes, vamos dar uma pincelada na discografia da banda. Então vamos conhecer quais são os discos do The O.C. Supertones. Bom, então, álbuns de estúdio, álbuns gravados em estúdio, foram ao todo 6 álbuns. Em 1996, a banda lançou Adventures of the O.C. Supertones. Em 1997, Supertones Strike Back. Em 1999, Chase the Sun. Em 2000, Load and Clear. Em 2002, Hi-Fi Revival. Em 2004, Revenge of the Supertones. A banda conta ainda também com um álbum ao vivo, é o Live Volume 1, certo? E também tem duas coletâneas oficiais, ou seja, coletâneas lançadas pelo próprio grupo, pela própria gravadora. É a coletânea Unite, de 2005, que marcou o fim da banda, e depois uma coletânea que saiu já depois da banda ter terminado, em 2008, de Ultimate Collection, que reúne os melhores sucessos dos Supertones. Agora, na sequência, nós vamos ficar com mais quatro músicas dos dois últimos álbuns, um dos últimos álbuns, do Hi-Fi Revival, e também do disco ao vivo, né, do Alive. As músicas que você vai ouvir agora na sequência são do Hi-Fi Revival, Glory Hallelujah, e Hold On to Jesus, que é uma música lindíssima do Hi-Fi Revival. E do Live, do Supertones Live Volume 1, você vai ficar com What I Come To, You Are My King, Amazing Love, também uma música lindíssima, que não tem como não se emocionar, que fala do amor de Cristo, este amor maravilhoso que está sobre as nossas vidas. Você fica então com o último bloco de músicas do The Ocean Supertone. Nothing worth anything is cheap. pretending I'm powerless to obtain your love. This is what it comes to. acontecendo. God, we just thank you for this night. We thank you just for the privilege it is, God, that we as your children can gather together to worship you with one voice and one heart. God, we praise you. We're so unworthy of your love, God. What we do have is we willingly give back to you, God, in these words of praise. I'm forgiven. Because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Everybody sing Amazing Love. You are my king. Jesus é o nosso rei mesmo. E o seu amor por nós é maravilhoso. E ele é, como diz a música, inexplicável, né? Às vezes a gente não entende por que que Jesus tem esse amor tão grande por pessoas como nós, né? Tão erradas, que fazemos tanta coisa errada, que não medimos muitas vezes as palavras, né? Não vivíamos uma vida que não valorizava nada ou baseada em valores falsos, bobos, né? E Jesus, ele chega sem nenhum preconceito, né? Simplesmente sem olhar para o que nós somos, e ele simplesmente nos ama. É isso que ele faz, né? Ele nos ama. E foi esse Jesus maravilhoso que eu conheci. Esse programa, né, foi dedicado à banda Deus e Supertones, que é uma banda que eu curto muito, tá? É uma banda muito legal, como você viu, e que tem, né, músicas que engrandecem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele é digno de toda honra, né? Todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é para honra e para glória dele, tá? É para honra e para glória dele. Eu quero agradecer a você que está nos escutando, né, que baixou esse áudio, ou que está escutando por streaming no nosso site, né, ou que está escutando às vezes na rádio, na Cultura Web, que às vezes a gente passa também as gravações, né, dos nossos programas lá na Cultura, transmite também. Então você que está nos ouvindo, né, seja da forma que for, que Deus possa estar te abençoando, iluminando a sua vida assim como ele iluminou a minha. Né? Qualquer hora eu vou fazer um programa contando um pouco, né, mais sobre mim, mas a gente vai fazer essa sequência aí por enquanto, tá? O próximo programa provavelmente vai ser algum estudo bíblico, alguma coisa assim, outro sobre música, e eu tô preparando um trabalho aí que eu tô curtindo muito, tô garimpando na internet. São hinos tradicionais, hinos da harpa cristã, do cantor cristão, hinos tradicionais em regravações, em novos arranjos. E tem coisa muito legal mesmo. Então eu agradeço você que esteve aí nos ouvindo, que você fique com Deus, que Deus te abençoe muito, né? E que você possa conhecer e curtir esse Jesus que a gente serve aí, que é tão maravilhoso. Esse Jesus tão legal que a gente serve. E se você mora aqui em Ponta Grossa ou perto, então entre em contato com a gente, né, para conhecer o esconderijo do Altíssimo, esse espaço aí que a gente está criando para que as pessoas possam estar mostrando seu trabalho e também para estar ajudando pessoas quando elas precisam, né? Às vezes a gente faz um trabalho social aí com pessoas carentes, mas não aquela coisa só da esmola, né, que eu acho muito chato isso aí. É ajudar a pessoa a sair da sua situação, capacitando, dando alternativas para essa pessoa ter renda, né, e viver dignamente, porque foi para isso que Jesus nos criou, foi para isso que Deus nos criou, para a gente ter uma vida digna, para a gente viver numa boa, para a gente curtir. Ele gosta que a gente esteja feliz. Ele fica feliz com isso. Então que Deus te abençoe e guarde a tua vida e te conceda muitas bênçãos espirituais em nome do Senhor Jesus. Eu vou me despedindo por aqui. Você fica mais um pouquinho com You Are My King, Amazing Love, do Supertones, que é uma música que ela fala muito comigo. E se eu continuar falando aqui, daqui a pouco eu vou chorar aí. Então até o próximo programa. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. Joy, amazing love. Como eu disse,